Ronaldo, a Bianca, Oscar Nova Gatel, comunica servo de rebote. Max 13 para o 5, a gente pega 5. Oscar Nova Gatel, solo ciente, bom dia. Graças, bom dia. Eco Zulu November, vão ter condições visuais, nível de voo 085, no centro Recife, 125, decimal 45, alterna 134, decimal 5. 3517, aciona a identificação. São 3597, em contato radar, 60 milhas, nordeste do VOE Salvador, autorizado direto, bom, fidesa para nível de voo 050. Ajuste 1094. Possibilidade da ponte de vida, senhor? Pelo, são 3597. Direto pelo, são 3171, muito bom dia, informação por ser a Delta, aguarda a cópia para Guarulhos, se prepara da Euleda. Eita, Euleda, aguarda, muito obrigado. Tan 3171, autorizado para Guarulhos, nível 360, via Alter Zulu 16 até Bravo Tazulu, após segue conforme a rota do plano de voo. Na cola da pista 10, com primeira curva direita na subida da El Leda, após o voo direto na posição Bridge, onde o Perceptor via. Aciona 5037 e o controle 120 decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 360, da via Upper do Lufo 16, até Brava do Lufo, passei conforme a rota. Decola a pista 10, primeira curva direita, velho da El, transmissão Leda, pode ver, da sua abrir, fecha a terra via. Já transmissão transponder e o controle 3018, está autorizando o fechado. Autorizando 71, cotejamento correto, o rapaz está pronto para puxar sua lã. 3597, livre da restrição em pelo, desça para 2000 pés. Ajuste na 094, autorizado para procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Oxe, desceu para 2014, reporte estabilizado 3597. Luno 865, bom dia, chegada Bonfim, autorizado direto Bonfim, desça para nível de voo 050, ajuste no 014. 050, ajuste no 014, voo direto Bonfim, voo 865. Estou confirmando aqui, você não está operando normalmente. Afirmativo. Passando a 3597. Plano 3597, complete serão o procedimento de ILS X-Ray, chame torre 118 decimal 6. Muito bem, obrigado. Salvador, Odeão, bom dia. Azul 4040, informação eco. Gentileza, quando é disponível, 340, confirma. Azul 4040, muito bom dia. Informação eco, confere. Pronto, cópia para confins, 340. Afirmativo. Azul 4040, autorizado confins, nível 340, via Brasilo 16. Decolando da pista 1-0, com primeira curva direita, na subida Dial, Leda, Raposo Leda, voa direto, posição Bridge, onde intercepta Pirzulu 1-6, e segue conforme a rota do plano de voo. Aciona 5041 e o controle 120, decimal 8. Autorizado conforme 340, com fins, decola da 10, primeira curva direita, Dial, Leda. Depois intercepta o Pirzulu 1-6, rota do plano 5041 e Salvador opera 1208. Azul 4040, protegimento correto, reporta pronto para posicionar. Reportarei, muito obrigado. Na 60, ajuste 1-0-4. Tá, 3597, muito bom dia. Alfa Juliette por 03. Alfa Juliette 03. 50, vou no 865. Vou no 865, desça para 2000 pés, ajuste na 094, autorizado o final do procedimento ILS-X-Ray, repasse os dados. 2014, ILS-X-Ray, quando vai estar pisado, vou no 865. Rafa 6570, bom dia, Cheira da Mari, desça para nível de voo 050, ajuste na 014. Com 093 sem restrição, desça para 2000 pés. Ajuste na 094. 2000 pés sem restrições, 104, ajuste o voo no 096. 103, 171, coordenando com a equipe de solo, repara ataque. Da 10, voo 1865. 1-1-8-6-5, complete final do procedimento de ILS X-Ray, chame todos. 1-1-8-6-6. 2-6, gol 9-6-5, obrigado, até mais. Até, bom pouco. Gol 9-0-9-3, autorizado final do procedimento de ILS X-Ray, repasse estabilizado. Autorizado final do X-Ray, vai reportar estabilizado, gol 9-0-9-3. Aeroportuário Salvador, Guardião 07. Guardião 07, mantém-se em condições visuais, litoral sul, 500 pés, ajuste no 094, reporte visual com local de pouso. Reporte na visual com a Dino, Guardião 07. Urbana, Agência Federal 9970, centro de informação X, cruzo nível 240 para 150, na Ponte Pamosa. Federal 9970, bom dia, chegada a Mari, desça para nível de voo 060, ajuste no 014. No 014, chegada a Mari, desça para 060. Para o 050, APSA 6570. APSA 6570 sem restrições, desça para 2.000 pés. Ajuste no 014. Para 2.000 pés, 6570. Ativando para táxi, com 180 a bordo, autonomia de 3 horas e 55, alternado galhão. TAM 3171, autorizado táxi via parte principal Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 6, o ajuste no 014, bom voo. Autorizado táxi, parte Índia, ponto de espera, torre 118, 6, no 014, ajuste, obrigado, da 3171. Visão com Salvador, voo no 093. Voo no 093, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 6. 1-1-8-6-1-0-9-3, até daqui a pouco, obrigado. Até, bom voo. Guardião 07, frequência livre. Estamos Lima, tá Juliette, bom dia, fomos seu curso é a Eco, prossiga. Confirma para a gente a radial da saída. Lima, Hotel Juliette, autorizado para Serra, novembro, Índia, Tango, nível 145, está falando da pista 17, com primeira curva direita, restrito no meu pé, corredor axé, aciona 5044 e o controle 1.0.8. Posição ISAP, 1.670, está livre, aliás. Hotel Juliette, acionamento a critério para táxi, Torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 04, bom voo. No 865, ingresso Juliette para 08. Juliette para 08, vai ser. Azul 4201, bom dia, prossiga. A pista já foi aberta, afirmativo, vou atualizar o batismo, muito grato pela informação. A gente ainda não possui seu plano de voo, confirme o destino que já te adianta a saída. Gente, preparada, eu levo pra Campinas e quando tiver seu plano de voo, eu posso ser outra cópia. Eu não sei se tudo aqui então, tá? É o Liga. Controle Salvador, bom dia, eu tô 31153, informação Eco. 31153, bom dia, chegada Bonfim, atualizar direto Bonfim. Desça para nível de voo 060, ajuste no 064. 060, o ajuste 1014, então 3153. Alguma possibilidade de voar duna? 3153, autorizado pelo. Voando pelo, então 3153.